Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando dou o tom na viola pro galo cantar. Ai, amor! Amor, me perdoa se às vezes eu surto, tirando essas ondas que curto e não lembro de voltar. Você sabe bem, minha doce alma gêmea, quem tem a alma boêmia não consegue segurar. É que o samba pega aqui nem feitiço, e quando me pega eu me quis. Só sai quando acabar. Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa. Aí o bom senso me escapa. Amor, eu não sei como evitar. Eu subo a Corine pra minha surpresa. Alguém diz em Santa Teresa que o dia já vai clarear. Vem comigo, vem. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando dou o tom na viola pro galo cantar. Ai, amor, amor, me perdoa se às vezes eu surto, tirando essas ondas que curto e não lembro de voltar. Você sabe bem, minha doce alma gêmea, quem tem a alma boêmia não consegue segurar. É que o samba pega aqui em feitiço, e quando me pega eu me quis. Só saio quando acabar. Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa. Aí o bom senso me escapa. Amor, eu não sei como evitar. Eu subo a colina pra minha surpresa. Alguém diz em Santa Teresa que o dia já vai clarear. Firma na palma da mão, vem. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando dou o tom na viola pro galo cantar. Eu disse, morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando dou o tom na viola pro galo cantar. Pretinha, pretinha, pretinha, prepara a cama direitinho, que papai tá chegando. É. Amor, me perdoa se às vezes eu fico muito louco.